Seus olhos me dizem que tudo que eu procuro está em você. Te encontrar me renova e todos sabem que eu sou louco por você. Mas encontramos pedras no caminho que não deixaram a gente voar. Todo tempo que eu passei sozinho foi motivo pra continuar. Essa vontade insaciável de te ter aqui me tira a paz, não me deixa dormir. Eu percebi que sem você não dá. Quero te ter aqui ou em qualquer lugar. Se você me liga, largo meu mundo pra trás. Com você aqui, nada me importa mais. Hoje eu percebi que sem você não dá. Quero te ter aqui ou em qualquer lugar. Se você me liga, largo meu mundo pra trás. Com você aqui, nada me importa mais. De repente aquele dia a gente se encontrou. Tentei agir naturalmente, lembrança não deixou. Coração já não cabia mais dentro do peito. Foi quando seu olhar me silenciou. Hoje eu percebi que sem você não dá. Quero te ter aqui ou em qualquer lugar. Se você me liga, largo meu mundo pra trás. Com você aqui, nada me importa mais. Hoje eu percebi que sem você não dá. Quero te ter aqui ou em qualquer lugar. Se você me liga, largo meu mundo pra trás. Com você aqui, nada me importa.